E assim então, os morcegos que enxergam com os ouvidos mostraram pra gente a saída da mata. E logo deu pra ver a luz de uma fogueirinha. Era o acampamento do Galileu. Fomos andando, bem quietinhos, sem fazer barulho. Chegando perto do Galileu, bem de mansinho, a gente cantou. E o Galileu, cocoricó! E a gente se abraçou e se abraçou e não parava de se abraçar. De dentro da mochila o Júnior tira uma gaita e fá. Fá de farra, farra, farra do cococoral. Farra, farra, farra do cococoral. Farra de forró, tumando. Farra de baião, tumando. Olhando para a lua lembramos de você, Gonzagão. Eu vi um galo com galo jogando bola. Eu vi um galo que tocava uma viola. Eu vi um galo, eu vi um galo, eu vi um galo, eu vi um galo em Carangola.